Boa noite para vocês. Eu vou falar sobre como a mulher cristã deve se vestir. Eu não vou dar nenhuma aula aqui não, hein, gente? É o Espírito Santo que vai falar, em nome de Jesus. Nós, como mulheres cristãs, a gente tem a responsabilidade de nos vestirmos adequadamente, porque a gente é exemplo, né, gente? A gente é referência. E a gente tem que lembrar que a gente é o sal da terra e a luz do mundo. Em 1 Timóteo 2, 9, Paulo alerta que as mulheres cristãs devem se vestir em traje decente. E isso não nos impede de andar na moda. Só que a gente precisa usar o bom senso e o equilíbrio, porque a moda muitas vezes dita coisas que a gente não tem que aceitar, como a sensualidade que ela quer nos impor. A gente não pode esquecer que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E a melhor maneira de honrá-lo é nos vestindo com decência. Em 1 Coríntios 6, 19, também o apóstolo Paulo nos diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificar a Deus no vosso corpo. Então, gente, a gente tem que glorificar a Deus no nosso corpo. Eu estava assistindo televisão essa semana e estava passando uns flashes do São Paulo Fashion Week. E eu vi falando que no próximo verão vai predominar as transparências. Misericórdia, eu falei, porque já está, a mulherada já está quase que pelada. Ainda transparências, as manequins desfilavam só com a roupa de renda, mais nada por baixo. Mas nós temos umas dicas aqui que eu vou dar para vocês, que vocês podem usar transparência, mas com o caráter de Jesus. E a moda impõe a sensualidade, expondo o nosso corpo como se isso fosse normal. Gente, o diabo sabe que ele colocando a sensualidade, ele está destruindo o plano de Deus. E nós, como crentes, como cristãs, a gente tem que ficar alerta, principalmente com as nossas filhas. Porque a sensualidade traz separações, traições, adultérios. E meninas engravidando cedo por causa da sensualidade. E isso não é o plano de Deus para nós, a gente sabe disso. E aí que a gente tem que mostrar que a gente é diferente. Usar o bom senso para fazer escolhas adequadas. Em 1 Coríntios 6, 12, diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A gente tem o Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, nos dá o discernimento, muda a nossa linguagem, o nosso proceder e até o nosso modo de vestir. Vocês já pensaram como que a roupa é uma forma de linguagem? Como que a maneira como a mulher se veste fala como ela é? Por isso que a gente tem que ter tanto cuidado na hora de escolher uma roupa, de cuidar da nossa aparência, da nossa higiene pessoal. A gente tem umas histórias aqui de irmãs que se converteram. Eu estou aqui no projeto desde o princípio. E a gente via essas irmãzinhas chegarem. Nunca ninguém fala nada, porque nós somos cristãs, nós nunca vamos falar nada, né, gente? Mas hoje a gente vê como elas mudaram. Como a aparência delas é outra, não só na maneira de vestir, Mas na maneira de falar, na maneira de andar, na elegância. Que, na verdade, a gente tem que ser elegante. Não é chiquérrima, né, roupa cara, mas a elegância é isso, é postura. E essa postura só o Espírito Santo pode dar para a gente. É uma coisa que a gente tem que fazer é consultar sempre o Espírito Santo, porque ele está disponível para a gente. Então, quando vocês aprontarem, chega no espelho e fala: Espírito Santo, eu estou pronta para sair com o Senhor? É assim que o Senhor quer que eu saia? Porque ele vai falar. Se tiver alguma coisa que não condiz com o Espírito Santo, você vai sentir e não vai sair com aquela roupa. Nós temos que consultar sempre o Espírito Santo. Eu separei aqui algumas dicas. Não é lei, não, viu, gente? Algumas dicas para a gente observar na hora de vestir uma roupa, principalmente se for para um culto. Depois que você vestir a roupa, levanta as duas mãos. Se a barriga apareceu, essa roupa não serve para você. Quando você abaixa para adorar ao Senhor, ou ajoelha, aparece o reguinho, ou até mais do que o reguinho, essa roupa não serve para você. Blusa transparente, gente. A gente tem recurso para tudo. Você pode até usar blusa transparente. Vai usar no verão, hein, gente? São Paulo Fashion Week já falou. Aqui, ó, nós temos camisetas. Vocês acham isso em várias cores, em qualquer lugar que vende lingerie. Na Zara tem, na loja americana. E a melhor aparência de qualquer roupa transparente. Porque você não vai estar transparente, você vai estar coberta. E você não vai estar fora de moda. Saia transparente. Eu não sei se vocês conhecem a Nágua aqui. É do tempo de vocês? Pois é, mas ainda usa, viu? Ainda tem para comprar. Então, saia transparente. Ou você não coloca, ou você coloca uma Nágua. Saia curta. Se assenta e observa. Você está precisando de completar aí com alguma coisa, cobrir com alguma coisa? Não dá, gente, para sair. Principalmente quando a gente vem no culto e senta na frente. Não dá para sair com saia curta. Calça branca ou saia branca, usar calcinha da cor da pele. Se estiver marcando, coloca um short, que também tem em qualquer loja de lingerie. É uma cintinha, gente. Tira qualquer marca de celulite. É uma maravilha. Peraí, calça branca. Blusa branca, usar sempre com sutiã da cor da pele. Nunca sutiã preto. Sutiã preto só com blusa que não é transparente. Ou blusa escura. Você está rindo, né? Mas tem gente que faz isso, viu? Blusa branca com sutiã preto. Roupa de malha colada no corpo. Meu filho fala assim, aquela menina parece que foi embalada a vácuo. É literalmente isso, gente. Parece que foi embalada a vácuo. Ô, gente, é feio. Não é bonito, não. E se for gorda ainda, as gordurinhas todas pulando, é muito feio. Legging ou fusô tem que ser usado com blusa mais comprida, tampando o bumbum, tá, gente? Porque senão fica feio também. Short ou bermuda curta é para ir ao clube ou à praia, nunca à igreja. E mesmo assim, se for da minha idade, nem no clube, na praia mais. Roupa de festa, gente. Tem gente que acha assim, a festa está liberado, né? Não. Você deixou de ser crente porque você vai na festa? Você deixou de ser cristã? Cuidado com os decotes. Comprimento das saias. Cuidado. Cuidado com exageros. A gente tem que usar Agora, vamos pedir ao Espírito Santo para a gente usar sempre roupa de marca. A marca de Jesus. Eu peço ao Espírito Santo que dirija a nossa vida, nos ajude a ser luz por onde a gente colocar os nossos pés, para que sejamos referência na vida de outras mulheres. E que nenhuma mulher que entrou aqui saia da mesma maneira que entrou. Obrigada.